Paulo, é o Gol no 994, eu tô na ponte 2, pronto para posto de acionamento. Caso, senhor, número 2 no setor, aguarde para posto de acionamento no 994. Vai aguardar, senhor, posto de acionamento no 994. 4, transfere 198, mau voo. 19832, 26, boa noite, contrabando. 5317, a linha decola, pista 10, vento calmo. A linha decola... 327. Comandor, boa noite, está 3226, 2500 na FUCA. Boa noite, 26, sobe 370, Vila. 370, 3226, pode ir para a FUCA. Autoriza o Jamon, direto. Jamon, obrigado. Para o táxi do Gol 1714, alterna Recife, 2 horas e 5, 1956, boa. 1560205, copiado, Gol 1714, tem táxi aprovado via Índia e Alfa, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 2. No ponto de espera pista no 0, chame torre 118, decimal 612, senhor. Tem um bom voo, Gol 1714. Índia e Alfa, ponto de espera 2612, Gol 1714, obrigado, boa. Paulo, Gol 1994, possibilidade de acionamento dos motores de mantendo a posição? 1994, em coordenação com a equipe de solo, após o bong da companhia Viva da Cauda, agora livrando a parte principal, tem livre pushback acionamento. Já chama táxi 1994. Tem de coordenação livre, chama táxi 1994. Paulo, Gol 1606, no gate 6. Para pushback e acionamento. Sente no 606, aguarde para posicionamento aproximadamente 4 minutos, senhor. Guardando o Gol 1606. Maintain position before Juliet, sir. Espera, pô. 066, alternando o Recife, 3 horas de autonomia. 7 decola 246, transfere 198, bom voo. 198, boa noite, bom dia. Bora 714, a linha decola pista 10, vento variável 2 nós. A linha decola 10, gol no 714. Arthur, Juliette e Alfa, até o ponto de espera controlar 102.612. Só retificando aqui, informação total de pax é 067, ok? Guarde tropa, 5317. Aguarde, você escuta. And stand by for clearance to enter the main apron. 3226, autorizado direto Natal, 3226. Direto Natal, obrigado. Sir, you have a problem with the passenger on board? I copy that, sir. We're going to talk this problem with the infraero, and we're going to come back with a position for you. Salvador Airport, Zero 24, taxi clearance. 024, stand by for taxi. Anima Airport, Chicão, 024. Logo no 89. Guarde no portão 3, sir. Andes 586, after the turn leaves the main apron, clear to enter via Juliet to the main apron, gate 10, sir. 7 negativo, trova, mantenha a saída. Claro que tem, obrigado, 5317. Webjet 6746, DS2000, autorizado LS 1012. 2000, 2000, autorizado B12, 746, portaria autorizado. Pode ir para a Duna? Autorizado. Obrigado. O 10, não sei se vai, vai dar para entrar. Sim, só um minuto. Qual é a aeronave? É 320? É um MD-83, senhor. Ah, é capaz de dar, então. Salvador, uma boa noite ao 13520, ponto de espera. Estão zero, pronto. Após desvios, Albor 5317. Port on ground. 3520, linha decola separada? Afirmo. Autorizado linha área e decolar. Vento 080 graus e 2 metros. Livre decolagem 3520. 52685, boa noite, obrigado e até a próxima. Trulho, boa 9704, boa. Boa 230, sendo Puca, vigilância 7074. 230, Puca. Estabilizou 4178. Foi agora 108612 e 4178. 286, boa. Espera torre 1186, ajuste 1012, Gol 1994. 1896 da Gol, enquadração com equipe de solo, após o Boeing da companhia ligada à cauda, tem livre posicionamento, chame táxi 1896. Então ativa, após a enquadração da companhia ligada à cauda, livre posicionamento 1896. Portugal 024, after the MDA-3 of Andes Park, gate 10, clear taxi via main apron, Juliet and Alpha, to rolling point for 90, can H1012, at rolling point, contact tower frequency 118.6, 1896, have a good flight. Copy, main apron, Juliet and Alpha, to rolling point for 10, 1186, after with on Alpha, Airportal 024, obrigado. O Gol no 606, em quadração com a equipe de solo, após o Airbus 330 da Portugal passar a cauda, tem livre pushback acionamento, senhor Chimitax, no 606. Ainda após a passagem de Portugal, o 2017, com a coordenação do Gol no 606. Salvador, o Gol 1994, está no ponto de espera, pronto. Gente, mantenha a posição no 994. A manter a posição 1994. 4178, visual com campo? Sim, azul, visual. Todo autorizado, pistão no zero, vento 40 graus, 2 nós, azul 4178. Livre pouso 4178. Decola 252, transfere 198, boa. 198, boa. Controle Salvador, uma boa noite, eu tenho 3520. Boa noite, 3520, sobe 190, sai da Puca, vigilância. 190, Puca, tenho 3520. A linha e mantenha a cabeceira no zero. A linha e mantenha o 1-0, Gol 1994. 5317, chama agora Recife, 12545, alterno 12685. Beleza. Beleza, 1470237, confirma? Afirmo. Copiado no 896, autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera pistão 0, ajuste 1012. No ponto de espera pistão 0, chame torre 118612 no 896, tenha um bom voo. Índia Alfa 1012, ponto de espera 186, bom trabalho, 896. Salvador Azul 41178, livrou. Azul 41178, táxi aprovado Alfa aqui no pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio 41178. Alfa Kilo, pátio 3, ciente 41178. Web passou do localizador, já voltando. Vai estabilizar a posição de 18612. 18612. Okay, position Portugal 024, we have another aircraft in the final. We traffic in sight, holding position at Portugal 024. Oi, Webjet 6746, embaixo travado. Webjet 6746, vento 20 graus e 2 nós, pistão no zero livre, pouso autorizado. Livre pouso. Confirma o vento? 20 graus com 2 nós. 20 graus com 2 nós. Dá uma olhada no campo. Pista úmida. Ok. 1994 da Cláudia 56, sensor 198, bom voo. 198, gol 1994. 5452, obrigado, boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, gol 1994. Do 994, boa noite, sobe 350, vigilância. Para o 350, vigilância 1994. Solo Gol 1606, com 80 a bordo, 4 horas e 36, no Zé na Fortaleza, está pronto para o táxi. Connect and White, no 10, Gal 024. Copiado no 606, autorizado Pátio Juliette Alfa, até o ponto de espera pista no 0, ajuste 1012. Ponto de espera pista no 0, chame torre 118612 no 606, tenha um bom voo, senhor. Autorizado Pátio Juliette Alfa, ponte esperada 10, torre 186, ajustado 1012, no voo 1606, grato, até a volta. No solo ao 58, embora direito chamando 209. 209, boa noite. Solo Webjet, 746, livrou, boa noite. 19. Linha Fotecoff, copy do índice, FKO 024. Oi, Salvador, boa noite, gol no 896, no ponto de espera, pronto. 796, após Portugal ali, mantém a cabeceira 1-0. Após Portugal ali, mantém 1-0, vai estar bem. 545, alternando no 2685. 2685, 1-0, confirma a posição para o 4178, seria a posição 6? 4178, eu tenho aqui o PAT-3, senhor, a posição 07. Mas essas posições nunca são muito confiáveis, então por gentileza, tente o sinalizador neste PAT. Ciente, 4178. Salvador, boa noite, aeroporto de escala 024, cross 1600 feet. 024, boa noite, climb 390, book a departure. Climb 5390, book a departure. Obrigado, aeroporto de escala 024. Autorizado a decolagem, calma. Livre decolagem, 896. Espera, pronto, voo no 606. Ali mantém o número 06. Ali mantém, voo no 606. 994, chama agora Recife no 2545, alterno no 26, decimal 85. 1254, 2685, obrigado, boa noite. Primário no 2545, boa noite. 2545, obrigado. Decolada 02, transfere 198, bom voo. 198, né? E Salvador, boa noite, eu no 896, gol. Boa noite, 370, saída PUCA, vigilância, 896. 370, PUCA, 896. Foi autorizado decolar, Ayrton. Autorizado a linguagem, para o presidente, sinceramente. Una 606, chame 1-19-8, bom voo. Para controle, 119-8, grato, 1-606. Controle, bom dia, 1-606. Perdido da boca. Bom dia, 1-606, sobe 390, vigilância. 390, sobe vigilância, gol 1-606. Estabilizou, 4432. Corre 118-612, 4432. 186, boa. Boa. Salvador, boa noite, Zul 4432. 4432 é forte no externo, baixado e travado, pistão 1, Guilherme. Reportará 4432. Portugal 024, contact now, receive center frequency 12545, if unable 126.85. 12545, if unable 126.85. Até a próxima, obrigado, Portugal 024. Até a próxima, bom voo. Obrigado e bom serviço, obrigado pela colaboração. Torre 4432, baixado e travado visual. Quatro três dois, pouso autorizado, pistão no zero, ventando 140 graus, 4 mais. Livre pouso dado zero, 4432. 89 vai cruzando no 70 em ascensão. Ao DCTS. Do 96 chama agora Recife no 2545, Fernando no 2685. 4432 no solo 10, libera direito, 1 na 21 na destinada. Já livrou 219. Solo Salvador, bom dia, azul 4432, livrou. 4432, bom dia, autorizado Alfa Índia, posição 1. Alfa Índia para posição 1, 4432. Solo, confirme para o 4432, ingresso via Índia.